não me leves à loucura. Sara, eu te amo com ternura. Sara, não me leves à loucura. Oh, oh, oh, Sara, uma noite eu sonhei, eu juro que até chorei por você, querida Sara. Estavas farta de tanto sofrer comigo. Sara, eu te amo com ternura. Sara, não me leves à loucura. Sara, eu te amo com ternura. Sara, não me leves à loucura. Oh, oh, oh, Sara, uma noite eu sonhei, eu juro que até chorei por você, querida Sara. Oh, oh, oh, Sara, porque foi aquela carta a dizer que já estavas farta de tanto sofrer comigo. Deixamos o cantinho da Madeira para ir até onde? Até trás do monte. Com Sónia Flávia, quero mais de ti, diz ela. E desta vez tem que ser perfeito, pois nesta vida eu só tive amor desfeito. Eu entreguei e sempre dei tudo de mim. Fazes feliz. Quero mais de ti, quero mais de ti. Dá-me mais amor. Quero mais de ti, quero mais de ti. Dá-me mais calor. Quero mais de ti, quero mais de ti. Quero que sejas perfeito e dá-me.

seguimos sempre com boa música, boa disposição, sempre com música lá do Minho, com Cris Ribeiro Chula. Matará

pedir à Maria para dançar. Na Maria atrapalhada, enquanto o marido estava na cerveja lá no mar. Nem solteiras nem casadas ao padre dizem que não. Anda sempre na molhada, ao padre não escapa nada, nem mulher do sacristão. E foi com todas, e foi com todas, o nosso padre é danado para banar. E foi com todas, e foi com todas, diz que a vida não se faz ou a rezar. E foi com todas, e foi com todas, o nosso padre é danado para banar. E foi com todas, e foi com todas, diz que a vida não se faz ou a rezar. Sou Helena Correia. A minha música passa na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos! Desliga a net. Ele só quer a festa no colchão. Ele só quer. a noite sem parar. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Vai começar a festa, quero ver braços no ar. Vai ser mesmo a valer. Vou beber mais um copo para dar animação. Deixei não parar a festa numa noite como esta, até dançamos a questão. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Vamos dançar a noite inteira, toda a noite sem parar. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Vai começar a festa, quero ver braços no ar. Continuamos com

jurava que não haveria ninguém a quem desse o que ela dava. Mas nas minhas costas tudo foi diferente. Bastou estar distante que ela num instante foi uma serpente. Consequências, quer no bem, quer no mal. Há quem diga ser o karma. Tudo tem um efeito colateral. Por outras palavras, estamos interligados por uma espécie de força invisível. Mas de onde vem essa força? Será criada pelas nossas ações? As nossas atitudes? Ou será apenas uma força divina? Nós somos a fonte dessa energia. A felicidade, a alegria, a generosidade, o amor, a inveja, a tristeza. Energias positivas e negativas. Vamos usar este nosso poder para viver num mundo melhor. Sabem porquê? We are one. Vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. E se eu chegou o momento da primeira dedicatória de hoje? Eu duvidei. E agora eu e vamos lá, vamos lá. Então vou a fazer em francês. Esse é da parte de Madame Marie Irène pour ses enfants, pour ses 9 petits-enfants. Parabéns à ela. Et en particulièrement pour l'anniversaire de Victoire, qui est aujourd'hui. Então, parabéns. Très bon anniversaire, Victoire. Então, vamos lá com os Calemas, Nuno Ribeiro, Marisa, Nossa Dança e Maria Joana. Quero bailar colado a ti. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo. I want your love. Everything is beautiful. Solo quiero un beso. Un beso. I just need you in my life. Yo le pido su amor. Para conseguir. Yo solo quiero un beso. I just need you in my life. Yo le pido su amor. Te quiero, mi amor. Tú sabes que yo te amo. Sabes que yo te amo demais. Bota a manga lábio, bota a manga lábio. No teu sorriso lindo, eu vejo. sem cadeia. Peço a Deus que nos dê força. Se me chamas, sabes que eu estou aqui. Se vou chamar, seca. Se vou chamar, bota-me a seca. Peço a Deus que nos dê força. Força, meu Deus, força demais. Arc-en-ciel 96.2. FM en couleur. Vim do norte direto a Lisboa, atrás de sonho que eu nem sei se for. Tanto quanto nós voavam debaixo dos lençóis. A francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás aqui. As lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar. Como é que é que coliseu essas mãos? Vai! Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica para sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica para sempre do meu lado. Yeah. Minha mãe nunca me viu partir, mas todo filho um dia voa. Saudade, saudade, macaco me leva por mim. Diz-me por que não estás aqui, Maria sempre fica à toa. Saudade, saudade, Maria, quero te ver. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar, porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. E as lágrimas vão secar, vai continuar aqui no meu peito, no meu peito a chamar. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar pra sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar pra sempre do meu lado. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, yeah, yeah, yeah. Dados parabéns à vitória. Vamos à corte, isto bem, bem conhecido aqui na região. Nelson Costa com um novo trabalho. Era Ciana, antes de passar aquela página de publicidade. E mais dedicatórias. E música romântica. Era a cigana,

bateste-lhe a porta na cara, tratando como um cão. Disse-me então o velhinho, com voz cheia de carinho: nunca maltrates ninguém, que a vida é cruel e vão. De hoje para amanhã, mas vem o trabalho. Que a vida é cruel e vão. E de hoje para amanhã, mas vem o trabalho. Cheia de carinho, nunca maltratas ninguém. Que a vida é cruel e vão. E de hoje para amanhã, tu és velhinho também. Que a vida é cruel e vão. E de hoje para amanhã, tu és velhinho também. E continuamos sempre naquela música mais calma e mais dedicatória, já é da parte da Manuela, para o Salim e Rosi, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer os animadores da rádio. E vamos lá com a paixão dela, Tony Careira, o tema Resto. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Reste, oh reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Si tu pars, tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste, oh reste. Tu sais bien que je suis trop fragile,

castelo para ti tantas vezes cantei. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria a cantar à janela. Em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria com o lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Quero ver toda a gente com essas mãozinhas aí. Lindo! Lindo! A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona cantar à janela. E é da melodia sinto amor e alegria que me faz identificar. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria com o lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar. Amém. Mais, muito mais notificatórias. E esta vem diretamente do Luxemburgo, do Sr. Paulo Costa, para o Sr. Figueiredo, para o Seguro Seguro, para a Associação, toda a malta da Associação do Jarjô, para o Café Restaurante do Brasil, ao Sr. Martins. Lembro quando tu eras bem pequenino, tu choravas porque querias ir comigo. Teus olhos... E vamos lá então com o Romeu Costa no mesmo caminho. Querias-me acompanhar. Lembro-me tão bem dos palcos que pisavas e daquela gente que feliz dançava. Eu ficava a olhar-te sempre a sorrir, queria ser igual a ti. Mas não há maior felicidade que tornar um sonho realidade. Não vamos desistir. É tão bom saber que estás no meu caminho. A maior ira é sentir-te aqui comigo. Meu maior orgulho é ver-te a cantar, amor de filho e pai. Saber que estás na minha estrada, tu estás aqui sempre de corpo e alma. O maior orgulho é cantar contigo, amor de pai e filho. Quando tu eras uma criança, teu olhar já era de luz e esperança. Que Deus te proteja, meu querido filho, estarei sempre contigo. Lembro-me também daquelas madrugadas, quando tu chegavas tarde à nossa casa. Como eu sentia saudades de ti, mas hoje estou aqui. Mas não há maior felicidade que tornar um sonho realidade. Não vamos desistir. É tão bom saber que estás no meu caminho. A maior ira sentir-te aqui comigo. Meu maior orgulho é ver-te a cantar, amor de ti e pai. Estás na minha estrada, tu estás aqui sempre de corpo e alma. O maior orgulho é cantar contigo, amor de pai e filho. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime.

passámos no domingo, cantado igual com os fortes. E na telefonação com o João e Coronel. Não sei se tu queres. Para mim foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês. Um bocado constipado, peço desculpa, mas olha, a voz assim mais ou menos, mas lá se fez a emissão como eu pude. Prometo, vai ser uma noite louca, nós dois. E obrigado a todos os telefonemas que recebi hoje, foi um enorme prazer. Não se esqueça, a partir das 14 horas às 6 horas, a música da glória está de volta. Daqui lá, porta-se bem, cuida de vocês e até para a semana. Tchau, tchau. Des étoiles plein la tête. Força na faixa de Gaza. No debate preparatório do Conselho Europeu, esta manhã no Parlamento, o Primeiro-Ministro também não poupou críticas ao governo de Benjamin Netanyahu por ter desaconselhado António Guterres a visitar Israel. O governo quer aumentar o salário mínimo no Estado para os 875 euros, intenção manifestada esta manhã aos sindicatos da função pública. António Costa é o vencedor da edição deste ano do Prémio Unesco para a Busca da Paz. São as notícias às 11 da manhã na RDP Internacional. A edição é do jornalista João Vasco. O Primeiro-Ministro deixou esta manhã duras críticas a Israel e ao que considera ser o uso excessivo da força em Gaza e também no Líbano. Durante o debate preparatório do Conselho Europeu, Luís Montenegro abordou as tensões no Médio Oriente, aproveitando para condenar a atitude do governo de Benjamin Netanyahu para com António Guterres e os recentes ataques do governo israelita no Líbano. O recente agravamento das hostilidades no Líbano e o ataque militar do